vive apontando pra mim, que jura que me ama. Eu não consigo entender um amor assim. Pensa que vai me iludir e me enganar na cama. Não percebeu que eu não estou mais afim. Vou começar tudo de novo. Outra pessoa, outra energia. Pra ser sincero, numa boa. Melhor pra nós, você na sua e eu na minha. Tô fora. Pegou o bonde errado. Sei muito bem o que quer e onde vou. Já que eu posso escolher, tá tudo terminado. Já me cansei de sofrer de mal de amor. Vou começar tudo de novo. Outra pessoa, outra energia. Pra ser sincero, numa boa. Melhor pra nós, você na sua e eu na minha. Tô fora. Tô fora.